Vaca na sala de visitas, boi marrequeiro, pássaro benzendo a água. Hoje eu esqueço as caristias, a corrupção, os 10.000 problemas de Santarém. Quero alinhavar algumas frases leves que talvez divirtam. Vou falar de esquisitices, algumas de bichos, outras de gente. O tempo é curtinho, começo logo. Na ilha do Marajó existe o famoso boi marrequeiro, um chifrudo treinado para levar o caçador no rumo das marrecas. Até aí, tudo bem. O diabo é que os marajoaras juram que o boi marrequeiro, se for mesmo competente, avisa o atirador quando chega a hora exata de apertar o gatilho. O touro simplesmente pisca um olho. A Amazônia tem um pássaro estranho chamado unicórnio. No meio da testa, o sujeitinho exibe um pequeno chifre. Entretanto, mais curiosa que o enfeite é a mania da ave. Antes de beber água, na beira do rio ou do igarapé, dizem que o unicórnio faz o sinal da cruz com o bico, benzendo o líquido que vai engolir. Ainda não se descobriu por que o voador age assim. Pode ser proteção contra a raia, piranha, por aqui. Quem sabe mesmo se o bichinho de Deus não reza, agradecendo ao Senhor a água que lhe matará a sede? Tudo é possível. E eu lamento nunca ter visto o unicórnio entregue à sua misteriosa liturgia. Há uns 2 meses, li o seguinte. No Japão, conseguiram criar a microvaca. É uma vaca pequenina que pode ser mantida em apartamentos, produzindo leite e carne à vontade. Assim como existe a galinha nanica, ou anã, os japoneses inventaram a vaca nanica, a tal microvaca. Quando eu soube disso, fiquei a pensar, como é a vida? Muito antes da microvaca, um engenhoso primo meu, aqui em Santarém, decidiu criar uma vaca normal, tamanho família, dentro de casa. E a residência do rapaz é pequena. Você pode duvidar, mas o fato aconteceu há uns 5 anos. Querendo resolver o problema do leite das crianças, cada vez mais caro, o moço teve a ideia de arrumar uma vaca e a instalou entre a sala de visitas e a cozinha. O quintal, pequeno, mal dava para sustentar algumas galinhas. A experiência, naturalmente, durou pouco. O animal fazia tremenda confusão e, em certos momentos, acabava ficando sozinho dentro da casinha, pois a família tinha de correr apavorada. A mulher, em desespero, subiu na mesa e proclamou o ultimato. A partir de agora, ou a vaca ou eu. Prudente, meu primo voltou atrás. Vendeu a intrometida vaca, preferindo a paz doméstica. Depois disso, ele já tentou criar 2 porcos e 1 bode nas mesmas condições. Também não deu certo. Hoje, desistiu definitivamente das aventuras, mas talvez tenha uma imediata recaída ao saber que os japoneses inventaram a microvaca, a vaca nanica. Eu tenho medo de que, entusiasmado com o tamaninho da bichinha, ele resolva meter umas 2 ou 3 na casinhola. Vai começar de novo toda a confusão. Boi marrequeiro piscando para o caçador. Unicórnio benzendo a água. Vaca a ver televisão na apertada sala de visitas. São coisinhas que servem, ao menos, para semear sorrisos nestes tempos de rostos carrancudos.